medida do choro e da dor é que se pode entender o amor do grandioso Senhor dos Senhores, o dono de tudo, do tudo que eu sou. Sou pequena, mas o meu Deus é grande. Sou tão fraquinha, às vezes na fé, mas Deus é forte, do forte, o mais forte. Poderoso Ele é, poderoso Ele é. Perguntando o que queres que eu faça, eu volto a pedir novamente, com mais confiança e certeza até, que Deus já preparou minha bênção, mas pra recebê-la falta minha fé. Deixe transar.